singular e plural. A. Dê o plural das palavras a seguir. Confira suas respostas. 1. O anel. Os anéis. O papel. Os papéis. O coronel. Os coronéis. 2. O jornal. Os jornais. O canal. Os canais. O litoral. Os litorais. 3. Azul. Azuis. Espanhol. Espanhóis. Gentil. Gentis. 4. O vendedor. Os vendedores. O operador. Os operadores. O comprador. Os compradores. 5. O rapaz. Os rapazes. O cartaz. Os cartazes. O aprendiz. Os aprendizes. B. Dê o plural do grupo de palavras. Confira suas respostas. 1. Língua fácil. Línguas fáceis. 2. Trabalho difícil. Trabalhos difíceis. 3. Dia útil. Dias úteis. 4. Pessoa frágil. Pessoas frágeis. 5. Diretor francês. Diretores franceses. 6. Lápis preto. Lápis pretos. 7. Plano simples. Planos simples. 8. Mês longo. Meses longos. C. Dê o singular. Confira suas respostas. 1. As mãos limpas. A mão limpa. 2. Os pães alemães. O pão alemão. 3. As operações econômicas. A operação econômica. 4. As ambições literárias. A ambição literária. 5. As crises cambiais. A crise cambial. 6. As políticas regionais. A política regional. 7. Os ideais nacionais. O ideal nacional. 8. Os programas especiais. O programa especial.